altitude da chuva e acabou sofrendo o acidente. O ator foi levado para um hospital para atendimento médico. Ele foi liberado para voltar para casa após os exames não apontarem lesões, somente escoriações. A esposa do ator confirmou o ocorrido para os fãs. Ela informou que o artista sofreu apenas lesões e já estava bem, apesar do susto. Graças a Deus, né? Livramento para Babu Santana. E a gente segue por aqui no nosso Bom Dia com mais música boa. Sabe quem canta para você agora? Lauana Prado, na última sexta-feira do ano. Me leva para casa, escrito nas estrelas, saudade. Em todo lugar, todos em uma só sintonia. Bom dia! Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Puxa daí, que eu empurro daqui, banda! programação do seu rádio. Bom dia! Nesse quarto tentei refletir, mergulhei bem fundo no meu coração. Quis me conhecer, mas eu me perdi, nada entendi, foi tudo em vão. A gente fez de tudo, mas não é pra ser. Eu mudei demais e olha só você. O tempo passou e alguém ficou pra trás. Eu tô sozinho. Mergulhei bem fundo no meu coração. Quis me conhecer, mas eu me perdi. Nada entendi, foi tudo em vão. A gente fez de tudo, mas não é pra ser. Eu mudei demais e olha só você. O tempo passou e alguém ficou pra trás. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui é dupla solidão. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel. Seu corpo eu senti, mas não tem emoção. Eu e você aqui. Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel. Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel. Seu corpo Zibelute, dupla solidão. Teve por aqui ainda a Lauana Prado. E agora é hora da gente conferir mais destaques astrais. Tudo o que acontece pra você de Libra, Escorpião e Sagitário. Horóscopo do dia. Fique por dentro das previsões do seu signo. Previsões astrais para esta sexta-feira de volta. Eu sou a Suzy Luz e agora eu falo com Libra, Escorpião e Sagitário. Libra, nascidos de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, o dia é de folga, mas você pode faturar uma grana com algum serviço extra. Pode rolar uma paquera com alguém interessante da turma. A vida 2 ganha mais parceria. Cor para você cinza, números da sorte 10, 16 e 27. Escorpião, nascidos de 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião, você vai ter ótimas ideias para otimizar tarefas e colegas podem ajudar você. Evite emprestar dinheiro para amigos, você pode sair no prejuízo, hein? Paquera animada, já 2, invista no diálogo. Cor para você vinho, números da sorte 24, 49 e 78. Sagitário, nascidos de 22 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário trabalha em equipe e vai fluir melhor logo pela manhã. Depois, prefira ficar no seu canto. Seu coração pode balançar por alguém comprometido. A 2, revele as suas fantasias secretas. Cor para hoje roxo. Números da sorte 15, 33 e 46. Eu já volto com o último bloco de previsões astrais e falo com Capricórnio, Aquário e Peixes. Seu sucesso toca aqui no Bom Dia. Não posso ser. Sou mais um contato na agenda do seu celular. Sou mais um que bateu na trave e quase chegou lá. Me encheu de expectativa e nada. Anotou meu nome com o coração, saiu da balada segurando na minha mão. E no outro dia, oi, oi, oi. E daquela mensagem aparecer visualizada. E no outro dia, oi, e nada. Cadê minha emoção? Ele sumiu do mapa. E no outro dia, oi, e nada. Daquela mensagem aparecer visualizada. E no outro dia, oi, e nada. Cadê meu mozão? Ele sumiu do mapa. Cadê meu mozão? Sumiu. Corre, menino. De bar em Maconhária. Você, só mais um contato na agenda do seu celular. Só mais um que bateu na trave e quase chegou lá. Me encheu expectativa e nada. Anotou meu nome com o coração. Saiu da balada segurando na minha mão. E no outro dia, oi, e nada. Daquela mensagem aparecer visualizada. E no outro dia, oi, e nada. Cadê meu mozão? Ele sumiu do mapa. E no outro dia, oi. Daquela mensagem aparecer. E no outro dia, oi, e nada. Cadê minha emoção? Ele sumiu do mapa. Você, só mais um contato na agenda do seu celular. Música, bom humor e muita descontração. É aqui no Bom Dia Lucas Lucas, sumiu do mapa. Mais uma música bacana, deixando a nossa sexta-feira muito mais gostosa, né? Daqui a pouquinho eu tô de volta com Gustavo Lima, tem Luan Santana e também tem Jorge Matheus. Fica aí. ZYU 550, Rádio Malhada FM 104,9. A rádio que chegou pra ficar. De Malhada dos Bois, pra você. Informação, alegria. Já estão de volta. Bom dia! É uma verdadeira festa no seu rádio. Já estamos de volta com o Bom Dia. Sorria, vem participar com a gente. pedidomusical.com.br. Daqui a pouquinho tem indicação da galera. Agora tem Gustavo Lima, Desejo Imortal. Já tem alguém que acha normal.

Eu tô com frio na barriga, minha mão tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. E cada vez que ela me olha cara, jogada de cabelo mata a vez. Deu o meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, sonei, sonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar ela, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei. Toda cidade ligada. Ligada no Bom Dia. Me chamaram pra sair hoje. Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou. Mas eu vou. Pra que que eu vim? Só minha carente, sentindo que esse povo aqui não sente definitivamente. Eu não combino com esse ambiente. Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito o mês? Mesmo aqui na bagaceira, só penso em você. E ninguém tem meu sentimento. E a bebida é um gatilho. E eu saio e nem um tiro pra te ver. Já desisti de te esquecer. Cauã Gatilho, TV ainda Jorge Matheus e Henrique Juliano. E agora é hora da gente conferir as últimas previsões astrais para você de Capricórnio, Aquário e Peixes. Oi pessoal, tô de volta com o último bloco de previsões astrais por aqui. Capricórnio, Aquário, Peixes, eu falo com você, Capricórnio. Nascidos de 22 de dezembro a 20 de janeiro, Capricórnio, ouça o seu sexto sentido ao lidar com o trabalho e dinheiro. A intuição pode livrar você de algumas armadilhas. Seu poder de sedução vai ser incrível. Na união, vença a desconfiança e busque romantismo. Cor para hoje marrom, números da sorte 53, 59 e 89. Aquário, nascidos de 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Aquário, seu pique não vai ser dos melhores hoje, mas se você tiver obrigações a cumprir, vença o desânimo. Dúvidas podem atrapalhar a paquera. No romance, reforce a confiança. Cor para você branco, números da sorte 01, 15 e 00. E para finalizar as previsões dessa sexta-feira, peixes, nascidos de 19 de fevereiro a 20 de março. Peixes, você vai ter ânimo redobrado para correr atrás dos seus interesses. Mostre seus talentos no trabalho. Pode rolar uma paixão à primeira vista, se anime. A cor para hoje é o preto, números da sorte 18, 29 e 58. Amanhã, sabadão, tem mais previsões astrais. Um abraço para você. Até lá! Os lançamentos. Música. Fofocas. Resumo de novelas. Horóscopo. Tudo isso e muito mais. É aqui no Bom Dia. Bom Dia. Oi, ouvi falar que cê tá afogando no alto. Que tá saindo dos bares pisando em falso. E que a saudade te empurrou ladeira abaixo. Não foi você quem terminou. Tentou ficar de pé e a minha falta te tombou. E olha que o seu beijo mudou. Procurou em outras bocas o meu gosto e não achou. Tentou ficar de pé e a minha falta te tombou. E olha que o seu beijo mudou. Procurou em outras bocas o meu gosto e não achou. Normal, fechando por aqui mais uma sequência do Bom Dia e fechando também mais um programa, o último programa de sexta-feira do ano de 2024. Muito obrigado a todo mundo pela companhia, muito obrigado a todo mundo pela audiência. A gente volta e volta na segunda-feira, na última segunda aqui do Bom Dia de 2024, para fazer a maior festa no seu rádio. Mas continua aqui, que a programação de final de semana da sua rádio preferida, ó, tá demais. Beijo! Você acabou de ouvir. Bom Dia! Fique ligado! E até a nossa próxima edição. 9:22. Todo mundo na 104,9. Daqui a pouco, mais músicas. Apoio Cultural. Nós que fazemos a Chácara Recanto Familiar, localizada na Avenida Governador Valadares, no povoado Moita, em Malhada dos Bois, desejamos a todos os nossos clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de muita paz, saúde e prosperidade. Em 2025, estaremos juntos oferecendo a você muito lazer e comodidade. Chácara Recanto Familiar, organização Pedro Lessa e Janete. IPVA zero e carteira de motorista grátis. O deputado federal Tiago de Joaldo, aliado ao governador Fábio Mitidieri, trabalhou muito para que esses programas fossem possíveis. Através deles, motos de 50 até 165 cilindradas passaram a ter isenção no imposto, o que ajuda os trabalhadores e as pessoas de baixa renda, que não precisarão mais gastar com esse pagamento. O deputado também investiu mais de 3 milhões de reais para o programa CNH Social, que beneficia pessoas de baixa renda que precisam da carteira de motorista para conquistar seu emprego e gerar mais renda para si e para sua família. Não perca tempo, se inscreva e garanta os benefícios. Vá até o Instagram @TiagoDeJoaldo e acesse o link na bio. Deputado Federal Tiago de Joaldo, trabalho que gera resultados. Fábrica de Gessos União e Atacadão do Gesso. Tudo em forro em gesso, molduras, divisórias e ripados. Saco de gesso rápido, lento e gesso cola. Fitas. E agora temos uma novidade. Forro em drywall ou gesso acartonado. Venha conhecer. Profissionais. Você não necessita ir à capital para adquirir materiais em gesso ou em drywall. Executamos todo tipo de projeto. Aceitamos todos os cartões. Fábrica de Gessos União e Atacadão do Gesso. Rua Gessé Ferreira Trindade, próximo à Mega Distribuidora. Ligue 799-64-0560 ou 999-97-5463. Organização Pedro do Gesso, há quase 30 anos com você. Na hora de fazer as suas compras, você pode contar com a mercearia Nossa Senhora Aparecida. E você vai encontrar o que tem de melhor em bebidas, frios, laticínios, produtos de limpeza, produtos alimentícios e muito mais. Com atendimento especial e os menores preços da cidade, você compra e economiza para valer. Venha nos visitar. Mercearia Nossa Senhora Aparecida, Rua das Pedras 208, no centro de Malhada dos Bois. Ligue 799-9981-7265. Organização de Manuel Balbino e Nega. Mercearia Nossa Senhora Aparecida. WZ Comércio e Serviços. Lá você vai encontrar a maior variedade em material elétrico e hidráulico, tudo da melhor qualidade, ferramentas e ferragens em geral e ainda locamos martelete, maquita, furadeira, lixadeira e muito mais. Realizamos serviços predial e industrial de manutenção preventiva e corretiva. Aceitamos todos os cartões. WZ Comércio e Serviços, Rua Alberon Machado 69, próximo à própria Farma, na descida da creche. Fone 996000959 e o WhatsApp 988165691. WZ Comércio e Serviços. Para você, o que é ouvir rádio? É sintonizar a notícia? É sintonizar a jogada? É sintonizar a previsão do tempo? É sintonizar a sua música ou a música de quem você ama? O rádio que fazemos é para colocar você em sintonia com seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Rádio. Não dá pra imaginar sua vida sem ele. Alegria que contagia o rádio. É hora da alegria. Um show no seu rádio. É hora do show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Está no ar. É sexta-feira, sextou por aqui. Bom dia, meus queridos. Abre a janela, deixe o sol entrar. Sinta a alegria de viver no ar. Abra o sorriso e venha nos escutar, porque o nosso programa nesta sexta-feira já está começando. É sexta-feira, é final de semana, é aquele dia pra gente programar um programinha. É o dia da faxina, dia de lavar o carro, dia de limpar a casa, o dia de programar o rolê com os amigos, de fazer umas compras, de fazer o mercado, de sair pra namorar, ou de ficar em casa pra descansar, colocar as séries em dia, visitar a igreja, visitar os amigos, a família. É sexta-feira, é aquele dia que é aquele turbilhão de coisas pra gente querer programar, não é? Mas o que a gente já programou por aqui é uma sequência musical das boas pra gente passar essa manhã bem animada, bem agradável, pra gente ficar juntos durante a manhã inteira. inteira aqui na nossa rádio, tá bom? Eu sou o Jonatas Gonçalves e a gente separou um pouquinho de tudo que você gosta do seu artista predileto. Tem as músicas atuais, tem as que foram sucesso, tem a mensagem no final do programa, tem muita água para passar embaixo da ponte aqui durante a programação da nossa rádio desta manhã aqui com o Jonatas Gonçalves. Aumente o volume, nosso programa já tá começando. Bom dia! Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei